Sessão 21 de Dom Casmurro. Esta é uma gravação LibriVox. Todas as gravações LibriVox estão em domínio público. Para mais informações ou para ser um voluntário, por favor, visite LibriVox.org. Gravado por Pierre. Dom Casmurro, de Machado de Assis. Capítulo 101. No seu. Pois sejamos felizes de uma vez, antes que o leitor pegue em si, morto de esperar, e vá espairecer a outra parte. Casemo-nos. Foi em 1865, uma tarde do março, por sinal que chovia. Quando chegamos ao Alto da Tijuca, onde era o nosso ninho de noivos, o céu recolheu a chuva e acendeu as estrelas. Não só as já conhecidas, mas ainda as que só serão descobertas daqui a muitos séculos. Foi grande fineza, e não foi única. São Pedro, que tem as chaves do céu, abriu nossas portas dele, fez-nos entrar, e depois de tocar-nos com o báculo, recitou algum versículo de sua primeira epístola. As mulheres sejam sujeitas a seus maridos, não seja o adorno dela o enfeite dos cabelos rizados, ou as rendas de ouro, mas o homem que está escondido no coração. Do mesmo modo, vós, maridos, coabitai com elas, tratando-as com honra, como a vasos mais fracos, herdeiras convosco da graça da vida. Em seguida, fez sinal aos anjos, e eles entoaram um trecho do cântico, tão concertadamente que desmentiria na hipótese do tenor italiano, se a execução fosse na terra, ma era no céu. A música ia como texto, como se houvessem nascido juntos, a maneira de uma ópera de Wagner. Depois visitamos uma parte daquele lugar infinito. Descansa, que não farei descrição alguna, nem a língua humana possui formas idôneas para tanto. Ao cabo, pode ser que tudo fosse um sonho. Nada mais natural a um ex-seminarista que ouvir por toda a parte latim e escritura. É verdade que Capitu, que não sabia escritura nem latim, decorou algumas palavras como estas, por exemplo. Sentei-me a sombra daquele que tanto havia desejado. Quanto às de São Pedro, disse-me no dia seguinte que estava por tudo, que eu era a única renda e único enfeite que jamais poria em si. Ao que eu repliquei que a minha esposa teria sempre as mais finas rendas deste mundo. 102. De casada. Imagina um relógio que só tivesse pêndulo, sem mostrador, de maneira que não se visse mais horas scriptas. O pêndulo iria de um lado para outro, mas nenhum sinal externo mostraria a marcha do tempo. Tal foi aquela semana da Tijuca. De quando em quando, tornávamos ao passado e divertíamos-nos em relembrar as nossas tristezas e calamidades, ma isso mesmo era um modo de não sairmos de nós. Assim vivemos novamente a nossa longa espera de namorados, os anos da adolescência, a denúncia que está nos primeiros capítulos. E ríamos de Josias, que conspirou a nossa desunião e acabou festejando o nosso consórcio. Uma ou outra vez falávamos em dessert, mas manhãs marcadas eram sempre de chuva ou de sol, e nós esperávamos um dia encoberto que temava em não vir. Nonostante, achei que Capitu estava um tanto impaciente por descer. Concordava em ficar, mas ia falando do pai e de minha mãe, da falta de notícias nossas, disto e daquilo, ao ponto que nos arruffamos um pouco. Perguntei-lhe se já estava aborrecida de mim. Eu? Parece. Você há de ser sempre criança, disse ela, fechando-me a cara entre as mãos, e chegando muito os olhos aos meus. Então, eu esperei tantos anos para aborrecer-me em 7 dias? Não, Bentinho. Digo isto porque é realmente assim. Creio que eles podem estar desejosos de ver-nos, imaginar alguma doença e, confesso, pela minha parte, que queria ver papai. Pois vamos amanhã. Não, há de ser com tempo encoberto, redarguiu, rindo. Peguei-lhe no riso e na palavra, mas a impaciência continuou, e descemos com sol. A alegria com que pôs o seu chapéu de casada e o ar de casada com que me deu a mão para entrar e sair do carro e o braço para andar na rua, tudo me mostrou que a causa da impaciência de Capitu eram os sinais exteriores do novo estado. Não lhe bastava ser casada entre 4 paredes e algumas árvores. Precisava do resto do mundo também. E quando eu me vi embaixo, pisando as ruas com ela, parando, olhando, falando, senti a mesma coisa. Inventava passeios para que me vissem, me confirmasses e a me invejassem. Na rua, muitos voltavam a cabeça, curiosos. Outros paravam, alguns perguntavam, quem são? E um sabido explicava, este é o Dr. Santiago, que casou há dias com aquela moça, Dona Capitolina. Depois de uma longa paixão de crianças, moram na Glória. As famílias residem em Matacavalos. E ambos os dois. É uma mocetona. 103. A felicidade tem boa alma. Mocetona é vulgar. José Dias achou melhor. Foi a única pessoa cá debaixo que nos visitou na Tijuca, levando abraços dos nossos e palavras suas, mas palavras que eram músicas verdadeiras. Não as ponho aqui para ir poupando papel, mas foram deliciosas. Um dia comparou-nos a aves criadas em 2 vãos de telhados antigos. Imagina o resto, as aves emplumando as asas e surtindo ao céu, e o céu agora mais largo para poder contê-las também. Nenhum de nós riu. Ambos escutávamos comovidos e convencidos, esquecendo tudo, desde a tarde de 1858. A felicidade tem boa alma. 104. As pirâmides. José Dias dividia-se agora entre mim e minha mãe, alternando os jantares da Glória com os almoços de Matacavalos. Tudo corria bem. Ao fim de 2 anos de casado, salvo o desgosto grande de não ter um filho, tudo corria bem. Perdera meu sogro, é verdade, e o tio Cosme estava por pouco, mas a saúde de minha mãe era boa, a nossa excelente. Eu era advogado de algumas casas ricas, e os processos vinham chegando. Escobar contribuíra muito para as minhas estreias no foro. Interveio como um avocado célebre para que me admitisse à sua banca e arranjou-me algumas procurações, tudo espontaneamente. Demais, as nossas relações de família estavam previamente feitas. Sancha e Capitu continuavam, depois de casadas, a amizade de escola. Escobar e eu a do seminário. Eles moravam em Andaraí, aonde queriam que fôssemos muitas vezes, e, não podendo ser tantas como desejávamos, íamos lá jantar alguns domingos, ou eles vinham fazê-lo conosco. Jantar é pouco. Íamos sempre muito cedo, logo depois do almoço, para gozarmos o dia completamente, e só nos separávamos às 9, 10 e 11 horas, quando não podia ser mais. Agora que penso naqueles dias de Andaraí e da Glória, sinto que a vida e o resto não sejam tão rígidos como as pirâmides. Escobar e a mulher viviam felizes. Tinham uma filhinha. Em tempo, ouvi falar de uma aventura do marido, negócio de teatro, non sei che attrice o ballerina, ma se vuoi certo non devo scandalo. Sancia era modesta, o marito trabagliador. Come un dia disesse a Escobar che la stimava non per un figlio, replicoume: «Omen, deixa lá. Deus os dará quando quiser, e se não der nenhum, é que os quer para si, e o melhor será que fique no seu». Una criança, filho, é o complemento natural da vida. Dirá, se for necessário. Non vinha, capitu, pedia-o em suas orações. Eu mais de uma vez dava para mim a rezar e a pedi-lo. Já não era como em criança. Agora pagava anticipadamente, como os aluguéis da casa. 105. Os braços. No mais, tudo corria bem. Capitu gostava de rir e divertir-se. E, nos primeiros tempos, quando íamos a passeios ou espetáculos, era como pássaro que saísse da gaiola. Arranjava-se com graça e modéstia. Embora gostasse de joias, como as outras moças, não queria que eu lhe comprasse muitas nem caras. E dia afligiu-se tanto que prometi não comprar mais nenhuma. Mas foi só por pouco tempo. A nossa vida era mais ou menos plácida. Quando não estávamos com a família ou com amigos, ou se não íamos a algum espetáculo ou serão particular, estes eram raros, passávamos as noites à nossa janela da glória, mirando o mar e o céu, a sombra das montanhas e dos navios, ou a gente que passava na praia. Às vezes, eu contava a Capitu a história da cidade, outras dava-lhe notícias de astronomia, notícias de Amador, que ele escutava atenta e curiosa, nem sempre tanto que não cochilhasse pouco. Não sabendo piano, aprendeu, depois de casada, e depressa. E daí a pouco tocava nas casas de amizade. Na glória era uma das nossas recreações. Também cantava, mas pouco e raro, por não ter voz. Dia chegou a entender que era melhor não cantar nada e cumpriu o alvitre. De dançar gostava, e enfeitava-se com amor quando ia a baile. Os braços é que... Os braços merecem período. Eram belos. E na primeira noite que os levou nus a baile, não creio que houvesse iguais na cidade. Nem Moseus, leitora, que eram então de menina, se eram nascidos. Mas provavelmente estariam ainda no mármore, donde vieram, unas mãos do divino escultor. Eram os mais belos da noite. A ponto que me encheram de desvanecimento. Conversava mal com as outras pessoas, só para vê-los, por mais que eles se entrelaçassem aos das casacas alheias. Já não foi assim no segundo baile. Nesse, quando vi que os homens não se fartavam de olhar para eles, de os buscar, quase de os pedir, e que roçavam por eles as mangas pretas, fiquei vexado e aborrecido. Ao terceiro não fui, e aqui tive o apoio do Escobar, a quem confiei candidamente os meus tédios. Concordou logo comigo. Sanchinha também não vai, ou irá de mangas compridas. O contrário parece-me indecente. Não é? Mas não diga o motivo. Onde de chamar-nos seminaristas. Capitu já me chamou assim. Nem por isso deixei de contar a Capitu a provação de Escobar. Ela sorriu e respondeu que os braços de Sanchinha eram mal feitos, mas cedeu depressa e não foi ao baile. A outros foi, mas levou-os meio vestidos de escumilha ou não sei quê, que nem cobria, nem descobria inteiramente, como o sendal de Camões. Fim da sessão 21.